Pai, casa na praia. Pai, festinha com os quebrada. Pai, então vamos a caçar. Pai, uma só esposa, faz marca. É o DJ TN Beat, vida. Pai, bate o revoada. Pai, então vamos a caçar. Bate o revoada. Pai, que passe. Bate o revoada. O TN me chamou. Pra revoada, só tinha danada, sentando de casa, e rebole trava, sentando de casa, e rebole trava, sentando de casa. Chama ela, que ela tem, pra te revoada, entrada 0800, pra te revoada, hoje é festa tá maluca, e eu falei pra ela, não me acompanha, que eu não sou novela, não me acompanha, que eu não sou novela, não me acompanha, que eu não sou novela. É o DJ TN Beat, vida, cê acha que cê é bom? TN Beat, o mais bravo do Mandelão, Mandelão, Mandelão. Pai, casa na praia. Pai, festinha com os quebrada. Pai, então vamos a caçar. Pai, uma só esposa. Pai, é o DJ TN Beat, vida. Pai, bate o revoada. Pai, então vamos a caçar. Bate o revoada. Pai, que passe. Bate o revoada. O TN me chamou. Pra revoada, só tinha danada, sentando de casa, e rebole trava, sentando de casa, e rebole trava, sentando de casa. Chama ela, que ela tem, pra te revoada, entrada 0800, pra te revoada, hoje é festa tá maluca, e eu falei pra ela, não me acompanha, que eu não sou novela, não me acompanha, que eu não sou novela, não me acompanha, que eu não sou novela. É o DJ TN Beat, vida, cê acha que cê é bom? TN Beat.